Victoria Oscar 98 is marked out of Panorama, approvando a Maharaj, ok? Entendo. Gente, frequência livre da presente, eu acho como é que é. Frequência livre da presente. Tá 3663, decolagem autorizada para zona 0, vento 140 graus, zona 0 norte. Iniciando a decolagem zona 0, tá 3663. R6250, seu controle Salvador, sua identificação, desça para o nível 050, ajuste no 095, direto está. Salvador, China 6250, sua identificação, desça para o nível 050, ajuste no 095, direto está. Contato radar, suba nível 320, direto Leda. Direto Leda, 320, 3663. Patinete, próximo, na 7, pelo menos. Autorizado ingresso, patinete, pronto. Estabilizou o ILS, Campo Vista, 3726. Gente, está 3726, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895. Torre, Salvador, bom dia. 3726, final do LS, X-Ray, está despachado, checado. Bom dia, Tan 372, vento 140 graus, 7 nós, pouso autorizado, pista 1 na 0. 140,7, livre pouso na pista 10, o 3672. Close master, mantenha a posição. Patrônio de Salvador, poderia coordenar para onde morte para o 3663? Já tinha o guarda. Romeu Oscar, autorizado a decolar pista na 7, vento 140 graus de trânsito. Tec 2646, solo 1-2-1-1. 250, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, livre LS, aposta estabilizada. Tá 3663, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251-238, tá 3663. Mosca 48, chame 19, já volto. 1-1-1-1. 980 Kilo Romeo. Controle Salvador, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, condições visuais, o número 10, corredor X. Corredor X é o número 10, para o Kilo Romeo. Ana 323, controle. Lama 323. Gente, chama identificação desse para 4.010, ajuste 1.0, 1.5, chegada a ponto. Chama 250, complete a aproximação, chame torre 1.8, decimal 9.5. 394, seu controle de Salvador, sem identificação. Esse é para o nível 090, ajuste 10115, direto TAP. Sapatão Eco Zulu 90, está sob contato radar, afastado meia dúzia, 4 milhas, sudoeste do Salvador. Mantenha nível 075, reposte no ideal de descida para enquadrar seus corredores de Salvador. As condições de voar na proa do, do farol de Itapuã? Gente, reposte para descida. Voo 1394, em descida ao 090, devido à aeronave, posição de 11 horas, 11 milhas rumo nordeste, cruzando zero, correção, mantendo 0751, na Alfa 3. Quilo Romeu Oscar, frequência livre da presente para a coordenação. Xanema 323, desça para 2.000 pés, ajuste 10015, livre LS X-Ray, pistola 0, reposte estabilizado. 3, caso necessite de juízo, informa o controle. Está livre da restrição de 4.000, pode descer direto para 2.000, Xanema 623. Sim. Está livre da restrição de 4.000, pode descer direto para 2.000. Posso direto para 2.000 pés, Xanema 623. Obrigado, Xanema 623, vetor curso localizador, curva esquerda para 190. 190. pronto autorizado de interceptar a localizadora, Xanaia 623. Xanaia 6323, curva esquerda para 140 intercepta. 140 intercepta, graças. .394, tráfego ultrapassado. Desça para 2 mil pés, ajuste no 095, voando ITAP. Sul 90, tráfego 12 horas, 5.1 milhas, cruzando 9.900 para 2 mil pés, Bravo 737. Desça 1.500 pés, ajuste no 095, voando farol de Itapuã. Gente, o Xanem 6323, complete a aproximação, Xantônio no noite decimal 95. 295, Moreira. Sim. Boa tarde, 05, sob condições visuais, 500 pés, existe no 095, circulando da boca do rio. Circulando da boca do rio, patrulhamento, farol da barra e cidade baixa. Gente, guardião 05. Achole padrão, 1715. Já acionado. Boa noite, acionado. Baba Pachali, Índia Oscar, este é o controle de Salvador para você. Pachali, Índia Oscar, aciona o transponder 556-12-4. Ajuste Salvador para referência no 015. Confirme o nível que já quiser subir. Instrumento para Salvador. Passa para o reboque, chame o solo. 1, 2, 1, décima 1. Atenção, seguir para qual posição? 0, 1. Gente, chame o 0, 1, 2, 1, décima 9. 3-2 milhas nordeste do Salvador, mantenha 1 no mil pés sob condições visuais, 1-0-1-5, ajuste Salvador para referência, segue para Maraú. Gente, vai aí após corredor forte, voa corredor Interlagos, Interlagos Bonfim, Graça Veracruz, Veracruz Caixa Prego, mantendo a circulação de Salvador para não interferir com os tráficos. Gente, solicitando da presente corredor Axé. Vai por Interlagos. Cruzeiro 65, autorizado a alinhar e decolar. Pista 90, 40 graus, 8 horas. Azul 5196, chão controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 015, chegada com médio 1. Decolou 06, chame 199 decimal 8, boa viagem. Cara, bom domingo. Controle Gol 2065, bom dia. Azul Gol 2065, contato radar, Gol 360, direto Leda. Direto Leda 360. Gol 2065, restrito 340, solicitado pelo céu. Solicita 340 final, certo? Confirma, tá pedindo 340 como final? Solicita, positivo. Gente, 340 como final autorizado. Obrigado. Gente, Zulu Papatão. Papatão, caso deseje, está autorizado voar na proa da rotatória. A ideal seria 260, tem condições de voar? Está presente, está autorizado voar para a posição rotatória. A proa ideal seria 260, caso tenha condições de cumprir. Do 5196, mantenha a chegada para o médico. Estabilizado, voo no 394. Voo no 394, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia. Dia. Champion. Oi, Salvador, bom dia. Voo no 394, 1 milha, frente à serra, abaixou, por favor. 394, vento da minha 0 graus, 49, reporte visual com o campo. Está visual já, senhor. Confirma a pista seca, uma olhada? Pista seca, não chove na vertical, pouso autorizado, pista na zero. Pouso autorizado, ciente, voo na 394. Autorizado 2.000 pés, ajuste 1.015, livre LF, reporte estabilizado, Charlie de Austin. LF da 1.0, reportagem estabilizada, Charlie de Austin, descendo 2.000. Papatão Edson do Luna Vento, confirma pouso na pista 3.5 ou na 1.7? Confirma? Gente, cabeceira 3.5. Bom dia, Gol 2171, manter, espero que estão no zero, pronto para decolar. Bom dia, Gol 2171, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Bom dia, autorizado alinhar e manter, pistão no zero, Gol 2171. Na escuta do controle de Salvador, chuva moderada no, entre o eixo de entre Duna e 3 milhas da cabeceira, sem chuva na pista por enquanto. Não é necessário cotejamento, apenas para informação do controle. Sino autorizado decolar. 0, 21, 40 graus, 89. Autorizado a linha decolar, 21, 0, 21, 0. Só batendo por cima. Pergunta se poderia alternar pelo litoral, porque tem uma condição meteorológica aqui na minha frente bastante ruim. Gente, Zulu, Sapatão, chame Torre, 1 no 8 decimal 95. Presta. Com 8 nós, máxima de 11. Grato. Vai então para a coordenação solicitar o cancelamento com a torre e vou usar na 1-7. Gente, vai manter o eixo do ILS e cancela com a torre ou vai cancelar da presente? Assim autorizado, eu já cancelo da presente e chamo a torre logo em seguida. Litoral, cruzamento, você via a linha do litoral. Caso deseje, curva à esquerda e seguir a linha do litoral, está autorizado, Zulu Papatanga. Muito obrigado, estamos já curvando à esquerda. Da rotatória. Um no 1500 pés, comprou da rotatória, o Charlin já é grato. Azul 5196, desce para 3 mil pés. Previu, azul 5196, 1015, hein? 1015. Bono 094, desce para 4 mil pés. 4 mil pés, 1015, bono 0. Gol 2065, chama de Santo Recife, 125, decimal 1. Alterna 123, decimal 8. Firma, 125, decimal 1, alterna 238. Lógica, Mike Yankee, vê se mantém a 500 pés, ajuste 10, 105, reporte no através do parque do Sul. Chame 199, decimal 8, boa viagem. 098, bom domingo, 2071. Final, bastante travado, é com o 99, né? Os autorizados 35, 499, 190 graus, 49. Tive ponto, né? Tá voando. Gol 2171, no contato radar, suba nível 360, direto dele. Tá pro nível 360, gol 2171. Papa Charlie Indiótico para instruções de pouso, chame Torre Salvador, 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, grato, até daqui a pouco, Charlie Indiótico. Torre, muito bom dia, Papa Charlie Indiótico. Bom dia, Charlie Indiótico, para a final da 1-7. Afirmo, está com prova da rotatória. Chame na final, vento 1-5-0 graus, 8-9, Charlie Indiótico. Porto na final 1-7, grato, Charlie Indiótico. Bom, parte após? A pasta. Gente. No novembro, solo aos 15. Utilizado o backtrack até o 45, quando estacionar, frequência livre do ano. Procedimento para o final do dia. Salvador 596. Azul 5196, desça para 2 mil pés, o ajuste no 095, autorizado, afinal ele é sexo e repassabilizado. Serviu, estabilizado, 596. Papatango, Vitorino e Juliette, mantém se constante de Juazo, no 1500 pés, via corredor e o suporte parede. Voando 094, reduza para 190 nós, desça para 3000 pés, o ajuste no 095. No 095, 3000, reduzindo 190, com 1094. Perfect track. Após o controle autorizado, check track, o challenge off agora. 4207, informação, hotel, investida, passando 195 para 160. Azul 4207, aciona identificação, via chegada Bonf, deixa para 4000 pés. O ajuste no 095. Via Bonf para 4000. Zulu Papatango na posição Itapuã. Tem Zulu Papatango, mantenha, me escuta, aguarde transferência de comunicações. Olha no meu pé, já tento o helicóptero pagou anteriormente. Graças a Deus. Voo no meio no 9, há um tráfego. Há um no meu pé, na linha do litoral, à direita do eixo de decolagem, não vai interferir. Vento no 60 graus, 49, 3 da costa, 0. Eixo de decolagem, chame a torre na frequência 118.95. Bien, José, São Pedro Gonzalo, o Watson Maguiar, que vai chamar a torre 118.95. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Maguiar. Oscar Mike Yankee. Todos fora de Itapuã, fique atento ao Romeu Vitor 10, que está no sentido contrário, mantendo 1 mil pés. Ok, tá na prova do Itapuã, Oscar Mike Yankee, bater o 500. Estabilizar. Já avisou ao contrário? Negativo ainda. Alia Texway, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 0900 chamará, daqui a pouco, talvez. Gol no 094, reduza para aproximação. Vai seguir um eco 190 a 5.5 milhas à sua frente. Desça para 2000 pés. Autorizada a sinal IFX e responsabilizada. 2000 com 1015, autorizada a IFX e reduzindo. Boa, 1094. Na base de frequência livre, boa. Gordo 74, sim, então mantenha na proa do VOR, nível de voo 190. Torre, o Zulu Papatango já superou o helicóptero. Gente, continue na linha do litoral e chame 199 decimal 8, construindo novamente. Boa viagem. Voo 1619, contato radar, via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Salvo 1, sobe 360, voo 1619. Oscar Maquiac, participar do farol de Itapuã, que é a Sérica. Corrigindo, Oscar Maquiac, mantenha a vertical do farol de Itapuã e aguarde as instruções. Aguarda, Oscar Maquiac. Zulu Papatango, na escuta? Senhor Zulu Papatango, confirmando, estimado de pouso no 445. Afirmo. Tente. Plano 094, complete uma linha sexuista, minha torre, frequência 118, decimal 95. 195, plano 094. O controle poderia informar o metade de Léo? Papatango, Zulu Papatango, aguarde. Gol 1619, suba e mantenha nível de voo 340. 340, 619. Vai Salvador, bom dia, Gol 094, ele é sexo e dá 1-0. Bom dia, Gol 094, seu número 2 para pouso. Continua a aproximação, agora pista livre, vento 180 graus com 11 nós. O helicóptero à direita da cabeceira 1-0, não vai interferir com o seu pouso. Deu 2171 no controle. 2171? Deu 2171, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 345 238, gol 2171. A primária 125 decimal 1, gol 2171. Sua transmissão está 1/1, confirma a primária, por favor. 1-2-5, decimal 1. 1-2-5-1, obrigado. Informo que tem alguém com a portadora aberta, controle. O gol no 69, informa que tem alguém com a portadora aberta. Lá à direita, retaguarda do Gongue da Gol, fica mais diante, aguarde para girar a base. Vai agora para girar a base, eu acho que é mais diante. Iniciaram o cruzamento. Tem uma corrida de fundo aí na frequência. Bono 1009, confirme como recebe o controle. Vitor de Jesus, para ingresso no Interlag, vai fechar e virar para o 500 para Rio, se possível. Escuro 96, solo 23, chamando 21 decimal 1, Oliveira. 29, gente. 29, gente. Controle, o Índia Júlia não tem mais 80 metros na sua frequência. Passaram ingresso no Interlagos, a intenção seria prosseguir a 1000 pés, devido a uma informação técnica na sua prova. Papatango, Victor, Índia Juliette, troca para a frequência 1-2-0-8, mantenha no 1000 pés, reporte visual com campo. Já tem o campo à vista, senhora. Vai alterar para 1-2-0-8, aguardando mais próximo para a torre. Na escuta em 1-2-0-8, Índia Júlia. Para 1-9-7, Oscar Maikian, sem preparado final, baixado travado. Chame no solo controlado, tem pouso autorizado, Oscar Maikian, que pista no 7. Ok, Oscar Maikian. Passando o Vitor Linda Juliette, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre do São Salvador, aquele cordial bom dia, o Papatango Vitor Linda Juliette. Grande Júlio. Grande Vitor. Chame na curta final no 7, Vitor Índia Júlio, vento 140 graus, 8 nós. Índia Júlio, eu posso parar na curta da 7, grato. Informa as condições de IGEL. No momento opera visual, vento 160 graus com 9 nós, ajuste no 0,16, temperatura 2,9. 094, solo 24, chame 121, decimal 1, solo. 19. Solo Salvador, bom, 094, livro. 121, 1. Papatango, Zulu, Papatango, como recebe o controle? O rádio está muito ruim, tá? Uma interferência enorme na minha frequência. É, o senhor tem a partir de agora a frequência livre para coordenação, caso necessite ingressar na terminal de Ilhéus, chame aquele controle 120 decimal 1. Está afastado 7B, setor norte, para retorno Salvador. Sente Guardião 05, aproxime-se do campo e chame 1 minuto fora na final na 7. Chamará 1 minuto fora na final na 7. Para informação, o controle está em 1208 agora devido a um ruído de fundo. Mas pode permanecer na minha escuta, Guardião. Controle? 16119, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. Já tem uma visual com o menor na sua frente, o Vitorino e a Juliette? Visual, contrato da frente. No Guardião 05, tá visual com o menor na sua frente? Aqui, no Guardião tá visual, contrato. Gente, siga da presente direto pro pátio do GRAR, sem interferir com a final no 7, vento na 60 graus, 8 nós, chama no solo controlado, Guardião. Direto, passo do Braé, sem interferir com o pouso do prato. Gente, off to my camp. Volte frequência livre, boa. Júlio, ventou na 70 graus, 8 nós, pouso autorizado, bicho na 7. Júlio, ele vem na 7 graus, top. Bono 739, aciona identificação, via chegada por MED 1, desça para nível de voo 050. 050, sempre voa ICAP? Autorizado ICAP, Bono 739. Direto ICAP, 739, descendo 050. Azul 4207, chame a torre, frequência 118.95. Bordo 74, controle. Bordo 74, troque para a frequência 119.8 para cheque. Porta final, graças. Gente, Guardião, chama no solo. Segue na frequência 119.8. Seu, seu. Tente, permaneça na frequência 119.8 na proa de Conde, curva 274. Tente, para o Conde, mantendo o escudo agora. Maravilha. Vento no 60 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Quanto 207. 207. Guardião. Tente, Guardião, frequência livre, até a próxima. Então, 3485, bom dia, aciona identificação, via chegada bom médio 1, desça para nível de voo 060. Valeu, Júlio. Um abraço, meu cara. Gol no 1-8-4, no ponto de espera, está pronto. Gente, visual com tráfego nacional, gol no 1-8-4. Avião visual. É uma Embraer da Azul, após o pouso da mesma autorizada, linha de manter a distância. Após o pouso da Embraer, linha de manter 1-0, gol no 1-8-4. Siga via Kilo para o pátio 3, atento ao balizador quando lá, previsto 4 com a minha posição. Sente para... Sente Kilo, pátio 3, 4 com a minha posição, 4-3-0-7, obrigado, bom trabalho. Tá. Gol 1-1-8-4, vento 1-5-0 graus, 8-9, autorizado a decolar, pista 0. Decolar 1-0, gol 1-8-4. Bom dia, Charlie de Osso, Cassione, chame pronto para o táxi. Ou 1739, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, livre da restrição de ITAP, autorizada, final LSXU e repassabilizado. Desça para 2000 com 1015, livre da restrição ITAP, autorizada LSXU e 10, bom 739. Controle gol 1184, passando 2000 pés, subida Puca. Gol 1184, contato radar via saída Puca, suba para nível de voo 370. 370, gol 1184 na Puca. Com Juliette Eco na escuta. Tango Eco Juliette Eco, me escuta? Que altura é o seu táxi? Bom, quem autorizou o estacionamento de táxi? É, o Eco Juliette Eco foi autorizado pelo tráfego Salvador a acionar e reportar no plano de espera como próprio na Uma Não, tudo bem. A instrução do solo provavelmente foi chamar a torre para acionamento de táxi. Sem problema. Autorizado. Se pronto, alinhar e decolar a pista no 7. Vento no 50 graus com 8 nós. Irmão, SAM 3485. 4000 livres, a gente está em Livre? Gente, SAM 34.